Tudod, meghallgatás. Presidente, 3155, alinhar e manter na 28, aguardando. Whisky 90 para Paz, que atenta a esteira do Gol, está decolando, Boeing 737-800. Autorizado, cruzamento do campo, reporte, pronto para gerar base. Tá. 781 no decolado, os 49, controle 1935, boa viagem. 1935, Gol no 781, informa grande quantidade de pássaros, um pouquinho à esquerda, à direita do eixo de decolagem. Aqui em cima da 17, é onde é que estão esses pássaros? Cruzando mais ou menos 400 pés na decolagem, um pouquinho à direita do eixo, ok? Mas a posição, o senhor sabe, é sobre a pista ou é após a decolagem? Após a decolagem. Gente, obrigado, a gente vai tentar contato com a infraero. Controle Salvador, Golão 781, boa tarde. Com 781, boa tarde, contato radar. Até a prova de decolagem, até cruzar 3 mil pés após gole. Sente, manter até 3 mil, depois gole, gol no 781. Com 748, condições de manter a máxima de 250 nós até cruzar uma centena. Papai fica atento a pássaros, à sua direita, autorizado base, pouso 17.012 no ajuste, 210 graus, 10.9. Tá certo. Afirmativo. Quilo Quebec Serra, livre descida, cruzar o 025, passe frequência livre 1, 2, 3, 4, 5. Autorizada a decolagem, 220 graus, 10.912 no ajuste. Decolagem autorizada da 28, 3155 iniciando. 90 Papá, Solo 52, táxi Abaeté, frequência livre estacionar. Diz que 90 Papá, Solo 52, táxi Abaeté, frequência livre estacionar. Obrigado, Papá. Chama Recife, frequência 128.8, alterna 264. 3155, decolada 53, chama controle 1935, boa viagem. Boa tarde. Tan 3155, contato radar, sai da Gole, ao passar 2000 pés, esquerda Gole. 2000, esquerda Gole. Gol 1781, chame Recife, frequência 128, decimal 8, alterna 1264. 288-345. 1264, secundária, bom voo. 264, secundária, obrigado. Controle, alguma possibilidade de proa de NERP ou TAM 3155? Ou direto EUTS? 3155, aguarde, temos tráfego no setor, vamos coordenar com Recife. Volta ao Oscar, prossiga. Tô indo lá já. Qual nível solicita? Confirme se é... Confirme o, a radial de saída e nível solicitado. 075, boa tarde. Chegada Cari, desça para o 030. Perfil da CARI, desce ao 030, gol 1075. Boa tarde. Três corredores visuais, decolando da pista 1-7, com curva direita, inicialmente no corredor axé. Controle Salvador 1-9, decimal 35, torre 1-86. Aciona O 0... Acionou 5462, Romeu Hotel Oscar. Romeu Hotel Oscar, confirme o UTAB. Romeu Hotel Oscar para acionamento e táxi, chame a torre 1 no 8, decimal 6. Bravo X-Ray Foxtrot autorizado, voo local no meu pés até 20 milhas, decolando da 17, curva esquerda. Controle Salvador 119, decimal 3, 5, torre 1186, aciona 0120, Bravo X-Ray Foxtrot. Cifra 128, decimal 8, alterno 264. 288, 264, obrigado. Bravo X-Ray Foxtrot, chame a torre 1 no 8, decimal 6 para acionamento. Solo Salvador, o gol na 674, boa tarde. Gente do ativo para Campinas, conforme. Gol no 674, aguarde cópia Campinas. Solo Salvador, gol no 785, informação Quebec, autorização Galeão de 380. 380, Galeão número 2 para cópia, aguarde, gol no 785. Guarano, até Oscar, acione, reporte táxi. Táxi autorizado, reporte alinhado, 17. O 6321, prossiga. Teria saída prevista para Brasília? Vou levar o Fito. Obrigado. Controle Salvador, é o gol 975. Bom dia. Gol 1075, desça 2 mil pés. Ajuste do altímetro 0-1-2, reporte localizador, pista 2-8. 2 mil pés com 0-2, reportarei localizador, pista 2-8, agora 0-7. Controle Salvador, é o gol no 755. Gol 755, boa tarde. Chegada aí, pitch dessa nível 030. E pitch 030, gol no 755. 01755, está ciente do atiço? É, ciente do atiço. B74, pronto para cópia? Escuta, 1674. 1674 para Campinas, nível 360 autorizado, via Peruísque 58. Decola da pista 28, primeira curva à esquerda, na saída Gole, Eval, Sagaz. Controle Salvador 119, decimal 35 torre 18 decimal 6, aciona 5452, Gol no 674. Autorizado Campinas 360, Upper Whisky 58, decola 2-8, primeira curva à esquerda, Goleval Tagais, 1935 é o controle de saída, 1862 é a torre, 5452 o transponder, Gol no 674. Gol no 674, correto, chame pronto para posicionamento. Ok, chamarei o 400, não está disponível. Vamos tentar recoordenar então. Tá na escuta, se possível, 400, o 674. Vamos no 785, pronto para cópia. Pronto para cópia, 785. Vamos no 785 para o Galeão, nível 360 autorizado, via Pesulu 14. Decola da pista 28, primeira curva à esquerda, na saída Gole, Eval, faz Eval, Cate. Decola o controle de Salvador para 119 decimal 35, torre 986, aciona 5426, Gol no 785. Gol no 785, atualizado nível 360 para o Galeão, via Pesulu 14. Decola pista 28, curva esquerda, saída Gole, Eval, após Eval, Crate direto. Controle 11935, torre 186 e o transponder 5426, Gol no 785. Gol no 785, correto, chame para puxar estacionamento. Vai chamar para o estacionamento, Gol no 785. Oscar, autorizado a decolagem, 210 graus, 10 nós. Então 3835, aguarde cópia Campinas, informação em curso. Romeu, ajuste 1092. Gente da Romeu, guardando 360, tá? 3835. Gente. Pode táxi, reporte para ingresso. Gol no 674 para push back questionamento no 02. Gol no 674, autorizado, chame táxi. Chapa do táxi, gol no 674. Até Oscar, decolado 07, com altura 1935, boa viagem. 1935, agora pro lado. Foxtrot, autorizado táxi, reporte alinhado e pronto. Controle Salvador, passando Romeu até Oscar. Passando Romeu até Oscar, corredor Shell no meu pé, reporte no farol da Barra. Passando Romeu até Oscar. Romeu, ajuste no 012. Gente, está autorizado o acionamento por cardeal 61? Negativo, aguarde autorização de tráfego. Possibilidade de acionar por conta e risco? O senhor deve somente me deixar ciente do acionamento. Gente, vai acionar e vai chamar para a cópia do táxi. Cópia e autorização de táxi, cardeal 61. Gente. 3835, pronto para cópia? Prossiga, 3835. Então, 3835 para Campinas, nível 360, autorizado, via Perusque 58, decolagem da pista 28, primeira curva à esquerda, na saída Gole, Eval, após Eval, Sagaz. Controle Salvador opera em 1-9-35, torre 1-8-6, aciona 5-4-5-7, então 3835. Correção Gol 1396, desce ao nível 060, chega na Cari. 060 na Cari, Gol 396. Eval, após Sagaz, Salvador 1935, torre 186. Transponder 5457, torre 3235, chamará para pushback, portal 9. Correto, 3235. Salvador, boa tarde, Gol 925, informação é a Quebec. Salvador, Gol 975, com estacionamento, portão 5. Autorizado, chame o táxi, Gol 785. Vai repassar para o táxi, com 785. 1860, Gol 075, boa tarde. Oi, Salvador, boa tarde, Gol 925, formação Quebec. Gol 925, boa tarde, chegada e pit, desse seu nível 050. 050, chegada e pit, é o Gol 925. Controle Salvador, é o Lima Mike Fox. Lima Mike Fox, reporte Interlagos. Reportará Interlagos, Lima Mike Fox. Com 755, desça 2 mil pés, o ajuste 1012, reporte localizador pista 28. 2 mil pés, localizador. Opa, ponto espera 18.6902, 1674 da Gol, boa tarde. Gol 075, já visual com a pista. Check 3-7-1-0-7-5. Travado. Cliente 200 graus, 12 nós, 1012 no ajuste, autorizado pouso 28. Pouso 28, Gol 075. Usando 050 para 040, passarei 223 oral. Passarei desse até o nível 030. 030, 2230. Salvador, tá 3567, campo. Já o 61, não prossiga? Estacionado no pátio militar, pronto para autorização de táxi e copo. Cardeal 61, nós estamos somente coordenando a saída. Autorizado a iniciar o táxi e chame no hotel para cruzamento. Sente, tá iniciando o táxi, Cardeal 61. Chamará no hotel. Terça nível 070, chegada e pitch. Já divide 070, tá 3567. Bravador, Mike Eco Delta para descida. Mike Eco Delta, desça para 500 pés, ajuste 10, 12. Tem um tráfego 11 horas, 5 milhas, rumo oeste, mantendo 1 mil pés, 1P28. Controle Salvador, é o Lima Mike Fox ingressando no corredor Interlagos. Lima Mike Fox, chame torre 118-60. Transfere para a torre 118-60, Lima Mike Fox. Torre Salvador, é o Papa Romeu Lima Mike Fox. 2, 5, vetoração final ILS sequenciamento, esquerda vem na proa 220, limitado pela rádio 100 de Salvador, desce e mantém a nível 040. Ok, esquerda proa 220, limitado pela 100 de Salvador, descendo para o 40, o gol 1925. Passarinho 2231, vetoração final ILS sequenciamento. Foi na proa 040, desce manter a 2000 pés, ajuste 10, 12. 1002, 82000, proa 40, 2231. 296, redução para 2109, seu número 5 na aproximação. 2110, gol na 396. Localizador, gol no 755. Gol 755, complete final ILS, chame torre 11860. 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Direita, Juliette Alfa, ponto de espera 2886, 12 ajustes, 1785, boa tarde. Cajal 61, pronto pra cópia. 2 Salvador, é o papapapá, Mike Eco Delta. Eco Delta, prossiga. A próxima, através de Castro, cruzando 700 para 500. Controle Salvador 119.35, torre 118.6, aciona 5406, cardeal 61. Para Santa Cruz, 120, Golf 677-28, com curva esquerda, saída Coral 10935, 118.6, 5405. 5406, transponder. Sente, cardeal 61, 5406. Salvador, é o gol no 10.075, tá na Taxi Delta, livrou a pista. Gol no 075, visual com tráfego da companhia à sua direita, no táxi? Visual. Gol no 075, após a passagem do tráfego, ingresso via alfa e mantém, vai corrigindo, vai cruzar, taxiway alfa, táxi via quilo, pátio 3, aguardando para ingresso no pátio 1, o 1075. A gente cruza a Taxi Alfa, segue via Kilo, pátio 3 e aguarda para ingresso no pátio 1. Está visual com a aeronave taxiando à nossa direita. Boa, na proa 060, limite a 100, Salvador descendo para 030, gol na 390. Gol, correção, TAN 3567, vetoração, final ILS sequenciamento, número 5 na aproximação, esquerda proa 200, correção 200. Limitado pela radial 100 de Salvador, esse manteu 40. Ok, então a prova vai ser 200, confere? Pro 200. Pro 200, sim. Passa pela direita da 17, agilizando, aguardando para girar base. Aí certo dentro, sim. 331 para o localizador, por ver esquerda para a 320, reporte estabilizado, final ILS. 320 para o localizador, reporte teremos estável. Passarei 2231. Fox. Torre Salvador, o gol na 674, boa tarde. 674, boa, mantém ponto de espera, 28. Mantém ponto de espera, 28, gol no 674. 755, solou ao 18. Livre à esquerda, mantém a posição no taxiway, chama o solo para ingresso na taxiway alfa.